pretty much go there to do. Please confirm frequency for tower. 1-1-8, this morning, sir. 1-1-8, this morning, sir. Moving on, much go there to do. Metro Patch Roger 2-2, holding point runway 10, we are ready for the patch. Roger 0-2-2, hold position. Hold position, Patch Roger 0-2-2. Número 4-5, está em coordenação, guarda a copy. To line up and standby runway 10. Line up and wait runway 10, Portugal 022. Boa noite, Gol 1236. 1236, número 2, aguarda a copa, boa noite. Aguardando o centro da Lima, posição 07. Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1895. São 3897. Ok, Alfa 2895 é Paulo Salvador, Vera, 3894, lembrando. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, reporte em Chazilete. Alfa, Chazilete, 3894. Estabilizado até o capa visto, o azul 9541. Azul 9541, autorizado via web, chama a cena 70118, décima 95. 2895, obrigado, boa. Salvador Vitória 360, para o Zuru 44, decola pista 10, curva direita. Saída da EL, Leda após Leda, direto em posição de Né. Controle 90.8, transponder 5150, gol no 1045. 9541, avistado, vento 190 graus, 15 mais pelo outro lado. Torre o Tan 3897, o Porto Espera está pronto, boa noite. Fazer o Tutu, take off. 1-1, contact 1-2-0, decimal 8, por certo. Sinal 8-4-1, 1-2-0-8, é pessoal, seu Tutu, boa noite, obrigado. Torre, pouso autorizado para o azul 9541, confirme o vento. 190 graus, 15 reais. Azul 95 controla, pelo 300 também. Obrigado. Controle, 120 décima 8, transponder 5151, do 1236. Autorizado Fortaleza 370, decola da 10 com curva esquerda, saída Rumo, Frotin, 1208, 5151, o transponder. 22, stand by. Obrigado. Venha confirmando 5151, esquerda após. Chame pronto para pushback. Chamativo, chamarei. Colocando o Xené 6259, informação mais. O Xené 6259, aguarde a cópia, ajuste de altímetro 908. Paulo, pode confirmar para o P3894, por gentileza. Portão 612, posição 5. O balizador aqui está chamando na 5. De acordo com a extraero, portão 612. Ok, sim, portão 612. Autorizado, chame táxi, segundo 645. Pronto para cópia. Pronto, cópia. Salvador Guarulhos, autorizado, nível 360, via o Presulo 10, Taubaté. Decola pista 90, curva direita da Eolida Motiva. Controle Salvador, frequência 90.8, transponder 5145. Bocha na 6259. Aprovado Guarulhos, nível 360, via o Presulo 0, Taubaté. Decola pista 0, curva direita da Eolida Motiva. Controle Aperia 2098, transponder 5145. Está correto, portão 3, chame pronto. Está pronto, 0362. Aguarde para pushback e acione. 190 graus, né? Mais. Não, nesse decolagem está 3290. 541, Alfa Quilo Pacho 3, posição 2, Romeu. Alfa Quilo Pacho 3, 2, Romeu. Hotel Juliette Serra, boa noite, circuito de tráfego da 17. Salvador, Salvador, circuito da 17 TGS, 500 pés, coordena com a torre 11895, decola da 17, com curva padrão pela esquerda, para ingressar na perna 200 aeronave de asa fixa. O Tatu em Salvador, frequência 1895, transponde a Jano 0125, até o GT. Continue to 2, climb and retreat to flight level 330, fly directed GVT. Call 022, fly directed GVT, and retreat to climb now flight level 330. Cuidado, India, e alto até o ponto espera. O ponto espera chama toda a frequência 1918-95. Modifica a saída para a saída Diné, Uno Alfa com curva direita. Diné, Uno Alfa com curva direita, eu vou 165 ou 165. Fique para a direita, Alfa, pode ser 1235. Para a parte do Uno 236, passou a via 3 horas. Deu via 137, 137, alterna a medicina. Táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame Torre, frequência 1895, ajuste de altímetro 1018. The copy wants to pass this for 45. Change now, C frequency 126.185, backup 125.145, that's now 022.18, obrigado. Decola pistão no zero, curva direita, saída A, bordo, transição Elefa. Controle 120.8, transponda 5156. Autorizado para Brasília, nível 360. E Ampers 17 aerovia. Observa da pistão no zero, com curva direita, arbó, Elefa. Controle Salvador 208, transponda 5156. Alterna 3283. Portão 10, me pronto para puxar o telefone. Chamarei aqui no 10 controle. Autorizado, pushback e funcionamento de táxi, puxa lembra do escuro. Se autorizado o táxi, chame no ponto de espera. 145, decolor 22, chama no 20, decimal 8, 08. 08, obrigado, bom trabalho, 645. Controle de Salvador, boa noite, é o Gol 645, decola, cruza 2000 com curva direita. Gol 945, contato radar decolagem, sua via produzida é 1 alfa, para o nível 360. Para 360, aqui dela do alfa, Gol 645. Autorizado, Índia e Alfa da Ponte Espera, no Ponte Espera, chamei torre, frequência 1-1895, ajuste ótimo, entrou no 09. Índia e Alfa, 3283, no portão 0, puxe e estacionamento. Portão 10, autorizado, chefe táxi. Autorizado, chefe táxi. Piloto Serra autorizado a alinhar e manter responsável, reporte pronto. Oi, boa noite, é 6259, no ponto de espera pronto. Puxa, na 6259, autorizado a alinhar e manter, pista 9. Vou decolar pista 97 até o Guilherme Serra para o circuito, vem turno 90 graus, 149. Vou pela esquerda, pois. 236, decolou os 25. Chame 120, desse novo, por favor. Contato radar decolagem, suba via 3 a mão para o nível 370. Sobe via Momo para o 370 no 236. Decolar, vento 90 graus no 39. Direto ao Cogibo. Direto ao Cogibo, obrigado. O Juliette Serra fora do solo. Tente até o Juliette Serra, faz circuito pela direita, primeiro pela direita. Reporte para girar base, pronto, certo. Afirmativo, você está ao circuito pela direita, chama a rádio até o Juliette Serra. Autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre, frequência 11895, o ajuste de altímetro 0018. Índia e Alfa, no ponto de espera, chamamos a torre, tá? 3283. 29, decolou 27, chame 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, Chanel 6259, passando 1.759. Chanel 6259, contato com a Danecolade, sua via 7 da Eterno, 3.60. Chanel 6259, possibilidade de uma lenda, Chanel? Chanel 6259, na presente, autoridade direto, lenda. Lenda 259. Só beleza, 1.705, chame apenas a frequência 1.918, decimal 95. 18.95, boa noite. O toque aguardará para a emitida. Gente, chamando na base, o pouso aguardará para a emitida. Hotel de Santos. Estou em Salvador, Gona 705, sinal da INS 10. Gona 705, vento 190 graus com 159, pouso autorizado, pistão no zero. A helicóptero à esquerda, na cabeceira no zero, na pista auxiliar não vai interferir com o seu pouso. Ok, cruzou agora a final, está visual com tráfego, Gona 705, atualizado o pouso no zero. Autorizado a aproximar e permanecer pairado na cabeceira 17, vento 190 graus e 179. Autorizado a aproximar e aguardar pairado na cabeceira da 17, hotel de Leste. 325, obrigado, boa noite. Chame sempre Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, decimal 45, 3283, ponte 0 da 10, visual com o bagão do posto, estamos prontos. 3283, boa noite, autorizado a MT, pistão 0. Mantendo 0, também 23. 3 quando pronto, autorizado a MT, pistão 7. Mantenha autorizado a MT do hotel de Leticia. Solo, é o gol 1705, livrou o canal agora. Gol 705, Sartre via Alfa, reporte Chancha Juliette, boa noite. Boa noite, Alfa, da Juliette, no 705. Ah, José, o Juliette Serra. São 3283, autorizado decolar, pista 190, dentro 190 graus, na sincronia. Deixa eu ver o decolagem 10, tá, 3283. Alinhada 59, chame centro de Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Entendeu 251, na secundária 33? Alinhada 259, secundária 133, decimal 95. 251, 335, obrigado. Aproximando-se da Juliette, o 9705. O 9705, ingresso Juliette, portão 02. Ingressa via Juliette pro 02, o 9705. Remeteu até o Juliette Serra, ventou 170 graus, 149. Hotel Juliette Serra, fora do solo. Chame 237, Hotel Juliette Serra, circuito a seu critério, esquerda ou direita. Chame, girando base. Tipo o circuito pela direita, Hotel Juliette Serra, chama a base. Chame 135 na frequência 126 decimal 0, antena 128 decimal 8. 260, 328. Hotel Juliette Serra, iniciando base para 1 e 7. Juliette Serra, chama para remetido, autorizado aproximado, em 1 a 7, 0 graus, 1 a 5 nós. Chama lá na remetida, Hotel Juliette Serra. Go ahead, America 230. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron gate 10. Copy, tow the aircraft until to gate 10, America 230. Approved to gate 10, America 230. Okay, report to enter on main apron. We'll report before entering main apron, America 230. Experimento 180 graus com 2-1, não, já tenho o Juliette, a pista 7. Suzuki 500, girando à direita, hotel de Vecina. Juliette, chame para base, vento 180 graus, 22 na pista 7. Chama para base, hotel de Vecina. Salvador Buenas, 3197, dente da Mike Tadalhão. 3197, boa noite, Salvador Galeão, autorizado, nível 340, via para novembro 57, decola pistão 0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Controle 1-20-8, transponder 5171. Rota 3197, cliente autorizado Galeão, nível 340, via para novembro 857. Decola na pista 10 com curva direita da El, Leda e Rumi. 1208, controle 5171 no transponder. Portão 62, chame para o 3197. Tirando base, baixado e travado, da 97, hotel de Vete Serra. Vinha para o Vete Serra, altura de lado, aproximar a pista 17. Vento 90 graus, com 2-2, nós chamamos para a remetida. Sim, chama para a remetida, pouso autorizado, hotel de Vete Serra. PMT Pistão 7, até Juliette Serra. Vento 190 graus com 195 nós, circuito a critério. Salvador Ground, American 230, approaching main apron. This is approved to proceed to gate 10. Approved to gate 10, American 230. Salvador, I'll go on the 7-0. Já teria nossa autorização de tráfego para o Galeão? Sim, estou pronto, estou pronto. Pronto. Autorizado, Salvador Galeão, 360, vinho para o novembro 1857. Decola pista na zero, curva direita, da El Leda Iruna. Controle 120 da última 8, transponde 5402. Bono 705, abençoa autorizado nível 360, Galeão. Conforme plano de voo, aerovia, até novembro 857. Acorda 1-0, curva direita, Lael, Leda, após Leda, direto, Irume. 208, controle saído, transtorno é 5402. Chame pronto, voo no 7-0. Chama Leda. Girando base 97, até Juliette Serra. Gente, até Juliette Serra, chama para remetida. Vento 200 graus com 195 nós. Chama para remetida, até Juliette Serra. Salvador, 73197, para o pushback e acionamento no 62. São 62 autorizados, sanitário. Autorizado o pushback e acionamento, 3197. Repetido, hotel de Dante Serra. Hotel de Dante Serra, vento 210 graus, 159, chame girando base. Chame girando base, hotel de Dante Serra. Torre Hotel de Rio Serra, girando base, uma 7, baixar travado e para pouso final. Hotel de Rio Serra, autorizado pouso, pistão na 7, vento 190 graus, 149, eu peço pouso autorizado, táxi até o PAC. Afirmativo, após o pouso, autorizado táxi até o PAC 4, Hotel de Rio Serra. Horas retificando. 3 horas e 30, alternando Campinas. São 3197, táxi autorizado. India Alpha, até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, frequência 1895, ajuste de altímetro 109. 109, autorizado, táxi India Alpha, até 10, todo 97. Salvador, buenas, 3197, pronto com a quantidade 10 graus. 3197, boa, autorizado, linha de decolar, pista 10, vento 180 graus, 159. Aline, rola pistão 10, 3197.